O nosso tema de hoje é os benefícios da gratidão. E a palavra gratidão, quando nós pronunciamos ela e nós envolvemos essa lembrança, ou melhor, nós envolvemos essa palavra nas lembranças que nos trazem, ela nos, parece que nos coloca de uma forma mais leve. Nós sentimos algo dentro de nós muito mais agradável. A gratidão, ela é também um reconhecimento. Para ser grato, né, tu tem que reconhecer algo que aconteceu, um bem que foi feito para ti ou para outra pessoa. A generosidade expressada nos atos, nas palavras, né, que muitas vezes nós estamos um pouco fechados para essas coisas. No decorrer do nosso dia, a gente vai envolvendo uma coisa atrás da outra, a gente vai se acostumando com situações e com práticas de viver, que nós não percebemos quanta coisa acontece de bom na nossa vida. Isso não é uma metáfora, isso é uma verdade. Todo mundo já percebeu ou já ouviu aquela velha frase de que nós nos damos conta do que nós tínhamos quando nós perdemos aquilo. Seja pessoas, seja bens materiais, seja paz de espírito, como se diz. Então, quando nos falta, a gente percebe que a gente tinha. E quando a gente tem, a gente não consegue, muitas vezes, dar o valor devido para qualquer coisa que seja nesse sentido. A gratidão, ela, a gente pode dizer que ela aumenta esse reconhecimento quando nós conseguimos ampliar a nossa consciência. Quando nós conseguimos abrir, parece, os nossos olhos para a nossa vida, para tudo que nos envolve. Por que que eu digo isso? Eu acredito que acontece com todos. Às vezes nós demoramos muito tempo na nossa vida para perceber alguma coisa que aconteceu lá atrás. Aconteceu lá atrás, não está acontecendo de novo. Mas por que que eu não percebi? Porque realmente a consciência não era tão ampliada. A gente vai percebendo os bens que a gente recebe. A gente pode citar Deus, que a gente não consegue nem mensurar a quantidade de coisas boas que acontecem e que vem do alto. A gente coloca Deus sempre para cima, mas na verdade Ele está ao nosso redor, está dentro de nós. Mas são tantas coisas que a gente não consegue pontuar. A gente pode lembrar dos espíritos, os bons espíritos, que são aqueles que passam o tempo inteiro auxiliando, ajudando, levando a cada um de nós, não só nós encarnados, mas os desencarnados que precisam também, auxílio, esclarecimento, conforto. O lado espiritual, o trabalho é incessante, diferente de nós, que muitas vezes precisamos parar porque o corpo necessita de um repouso. Do outro lado, quanto mais alto, mais trabalho. Porque compreendem melhor do que nós o que é Deus, qual a proposta da vida. Então estão sempre envolvidos. Nós falamos sempre do anjo da guarda, o espírito protetor, permanentemente ao nosso lado, tentando nos passar coisas boas, através da intuição, do pensamento, da questão mental, né, da frequência, se dedica a nos auxiliar individualmente a cada um. Agora, para uma questão mais terrena, quantas pessoas já fizeram coisas boas para nós? Algumas, parece até que são obrigações, que são os nossos pais, pá, tem obrigação de nos fazer coisas boas. Não é bem assim, né? Fazem porque tem o sentimento de amor por nós. Mas não são só os nossos pais, os nossos amigos, os nossos companheiros. pessoas que nós nem conhecemos direito, que cruzam, às vezes, o nosso caminho, mas deixam alguma coisa depositada em nós, porque são boas, ou porque estão numa outra faixa. E tem aquele outro segmento de pessoas que são aquelas que nós tentamos evitar. São as pessoas que elas parecem que são antagonistas a nós, na questão do pensamento, na questão da forma como agir. Então, são aquelas pessoas que causam conflitos internos em nós, que nós temos dificuldade em conviver. Mas essas também, nós temos que ser gratos a elas, porque elas trazem uma mensagem nessa convivência, uma mensagem a cada um. Por que que gera isso em mim? Então é um ponto que eu devo observar. Não adianta botar responsabilidade nessa pessoa. A responsabilidade é minha. Sou eu que sinto alguma coisa quando me relaciono com ela. Então, são exemplos de que até essas merecem a nossa gratidão, porque são o que nos impulsiona, muitas vezes, a andar para frente. Mas os benefícios da gratidão, do sentimento de gratidão, eles são muitos. Eu disse no início, quando nós falamos e nós lembramos de alguma coisa, nós nos sentimos, parece que flutuando, porque é uma lembrança extremamente positiva. E essa lembrança positiva, ou esse ato positivo que é feito, ele mexe com todo o nosso sistema imunológico, o sistema emocional. Nós nos sentimos bem. A felicidade, a psicologia, ela associa a gratidão com felicidade. Eu gosto sempre de dizer, né? Quando a gente consegue relacionar algo da nossa vida com isso que está sendo dito, a gente percebe com muita facilidade essas questões. Então, quando nós lembramos de alguma coisa pela qual nós sentimos, nós percebemos o que nós sentimos. Nós conseguimos observar mais dentro. Ela nos acalma, ela alivia as nossas tensões, que hoje são extremamente naturais, a ansiedade, o estresse, a depressão, porque nós estamos sempre carregados, tensos. E o sentimento da gratidão é o contrário. Parece que descarrega, né? É que nem aquela coisa que vai para o chão, alivia. Bem-estar, saúde como um todo, saúde mental, saúde orgânica, está tudo relacionado. Porque nós tentamos, às vezes, separar as coisas. O que é corpo, o que é mente, o que é emocional, mas está tudo junto. Quando uma coisa anda bem, as outras vão junto. Uma interfere na outra, porque nós somos um organismo integral, único. E quando nós sentimos esse tipo de emoção, de sentimento, e eu falei, né, que nós nos sentimos mais leve, nós, mentalmente, nós sintonizamos com faixas vibratórias mais altas. E o que existe nessas faixas mais altas? Mentes que vibram nessa mesma faixa. Os exemplos são sempre muito fáceis, né? De vibração. Vibração baixa, vibração alta. Quando nós estamos vibrando baixo, quando nós estamos às vezes nervosos, com raiva, seja lá o que for, parece que só aumenta. A sintonia que está aqui é a mesma. Então, parece que tudo vai fazendo aumentar. E o contrário é verdadeiro. Por isso que quando nós percebemos que nós não estamos bem, nós temos que mudar a chave aqui dentro. Cortar os pensamentos negativos que nos envolvem, que ficam nos alimentando e que nós ficamos alimentando eles. Porque só aumenta. O negativismo atrai o negativismo. Então nós temos que combater através de práticas positivas, pensamentos bons. E a gratidão é interessante porque ela nos impulsiona a retribuir, às vezes não para a mesma pessoa, mas para o outro. Tu encontra alguém e tu está tão envolvido naquela coisa boa que tu faz o bem. Quem não acredita, teste, que vai verificar que é verdade. Sem contar que isso é que nos impulsiona também para que a gente consiga exercer aquele amor que tanto se fala e que pouco se consegue vivenciar. O amor mais puro, mais sublime, mais incondicional. É através desses estados quase de êxtase que a gratidão às vezes consegue nos colocar. Então, os benefícios são muitos e todos já sentimos isso. A gente só precisa fazer disso uma prática bem diária. Quando a gente se reúne sozinho com Deus, de noite, para fazer a nossa oração, o agradecimento ele faz com que a gente realmente se aproxime verdadeiramente. Porque pedir, a gente não precisa pedir nada. A gente recebe tudo que precisa. Então é só agradecer e, se for para pedir, pedir força. Né? Pedir cada vez que a gente tenha mais firmeza em continuar o nosso caminho.